Radio Mama Terra, ein Kulturprogramm in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0 am Mikrofon, Ortrun Gutke. Marcos Romão aqui também na Mama Terra, um programa cultural na Rádio Tide de Hamburgo 96.0. Seid alle ganz herzlich gegrüßt bei unserer Aprilausgabe Radio Mama Terra. Radio Mama Terra wird direkt aus Brasilien gesendet. Sejam bem-vindos para o programa Mama Terra de abril de 2016. Esse programa está sendo gravado no Tomba Studio, aqui no Pé Pequeno, em Niterói, Brasil. Und in unserer heutigen Ausgabe ist das Thema Olympiade 2016 hier in Rio de Janeiro. A Olimpíada de 2016 é o nosso tema deste programa. Doch bevor wir mit diesem Thema beginnen, werden wir ein bisschen Musik einspielen von Zé Paulo Feijão com Arroz. É isso aí, minha gente. Mas antes de começar o programa, vamos escutar uma musiquinha maravilhosa do Zé Paulo, Feijão com Arroz. A gente não pode comer arroz. A gente não pode comer feijão. Ainda tem que andar descalço, sem ter que pisar no chão. Deixa de bobeira, deixa de bobagem, já virou sacanagem. Deixa de bobeira, deixa de bobagem, já virou sacanagem. A gente não pode comer arroz, a gente não pode comer feijão. Ainda tem que andar descalço, sem ter que pisar no chão. Deixa de bobeira, deixa de bobagem, já virou sacanagem. Deixa de bobeira, deixa de bobagem, já virou sacanagem. Isso não é vida, não é viver, é só sofrimento e abuso de poder. Vocês acabaram de escutar Feijão com Arroz, na Rádio Mama Terra 96.0 Hamburgo, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro. Ihr habt gerade eben gehört Arroz com Feijão, Bohnen mit Reis, ein ganz köstliches Gericht hier in Brasilien. Radio Mama Terra, ein Kulturprogramm in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0, am Mikrofon Ortrun Gutke. Unser Thema unserer heutigen Sendung ist die Olympiade 2016 in Rio de Janeiro. Im Oktober 2009 jubelte ganz Brasilien, als bekannt wurde, dass die Olympischen Spiele 2016 nach Rio de Janeiro gehen. Es werden die ersten Sommerspiele in Lateinamerika sein. Präsident Luiz Inácio Lula da Silva versprach, Rio werde die außergewöhnlichsten Olympischen Spiele ausrichten, die die Welt je gesehen hat. Im sechsten Anlauf hatte es endlich geklappt. Bislang waren die Bewerbungen stets an den Sicherheitsbedenken des IOC-Prüfer gescheitert. 2009 hatte sich die brasilianische Kommission auf die Kritikpunkte des Komitees besser vorbereitet. Man werde die Sicherheitsprobleme durch ein neues Polizeisystem angehen, hieß es in der Bewerbung. Die notwendigen Investitionen hierfür in Höhe von 14 Milliarden Dollar seien bereits bereitgestellt. Im Oktober 2009, o Brasil se alegrou profundamente quando se tornou conhecido que seria a sede das Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro. Seria e vai ser a primeira Olimpíada no continente sul-americano. O presidente Lula prometeu que o Rio de Janeiro será a maior Olimpíada que já se viu na história. Só que para acontecer isso foram seis processos de seleção e a turma da segurança da organização para a Olimpíada estava bastante preocupada com a segurança no Rio de Janeiro. Mas só que na última seleção, feita em 2009, chegaram à conclusão de que a promessa do presidente Lula seria cumprida, porque 14 bilhões de dólares já estavam preparados, já estavam separados para assegurar a segurança do Rio de Janeiro. Kommen wir zu einigen Fakten. Die Spiele werden am 5. August 2016 beginnen, unter dem Motto Viva a sua paixão. Lebe deine Leidenschaft, so heißt das Motto. É, e o tema será Viva a sua paixão e vai começar no dia 5 de agosto de 2016. Und klar, eine Olympiade kann nicht ohne Maskottchen auskommen. Und die Maskottchen für die Olympiade 2016 heißen Vinicio und Tom. Ist ganz klar, das sind Hommage an die zwei renommiertesten Künstler des Bossa Nova, dem Poeten Vinicius de Moraes, und dem Komponisten Tom Jobim. E os mascotes desta Olimpíada será Vinicius e Tom Jobim. Vinicius de Moraes e Tom Jobim, os nossos heróis da Bossa Nova. Bisher haben sich 64 Nationen für die Olympischen Spiele in Rio qualifiziert. Até março deste ano, 64 Nações estão inscritas para o programa, para a Olimpíada. Und 28 Sportarten sind vertreten. Neu hinzugekommen sind Golf und Rugby. Olha só, minha gente, já temos 28 artes de esportes sendo representados. E golfe e rugby acabaram de entrar também no programa. Zu den Wettkampfstätten. Die Sportstätten werden sich in vier Zonen innerhalb von Rio de Janeiro befinden. Im Barra da Tijuca, Deodoro, Maracanã und Copacabana. Die Eröffnungs- und Schlussfeiern werden ebenso wie das Fußballfinale im Maracanã-Stadion ausgetragen werden. Die Leichtathletik-Wettbewerbe werden im Olympiastadion Nilton Santos stattfinden. É isso aí, minha gente. Serão em quatro bairros que irá acontecer a Olimpíada aqui no Rio de Janeiro. Na Tijuca, em Deodoro, Maracanã e Copacabana. A abertura e o fechamento da Olimpíada será no Maracanã. E claro que as medalhas serão entregues para os atletas no estádio Nilton Santos. Und klar, selbst eine Olympiade kann nicht ohne Fußball auskommen. Die Fußballspiele der Olympiade und Paralympics 2016 werden in 7 Stadien und 6 verschiedenen Städten Brasiliens ausgetragen. Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador de Bahia, Manaus, Brasília und Belo Horizonte. 16 Herrenmannschaften und 12 Frauenmannschaften sind dabei. Geben wird es insgesamt 58 Spiele, wobei bei den Herrenmannschaften die Spieler nicht älter als 23 Jahre sein dürfen. Bei den Frauen gibt es indes keine Altersbeschränkung. Mas é claro que esta Olimpíada sem futebol não seria Olimpíada. Assim, em 2016 também teremos o futebol e o futebol paraolímpico, que acontecerão em 6 estados diferentes: Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Manaus, Brasília e Belo Horizonte. 16 países estarão representados entre os homens e 12 países entre as mulheres. Claro que para os homens não poderá o jogador ter mais de 23 anos de idade. Na questão das seleções femininas, não tem nenhum problema de idade. Und zuletzt noch ganz was Wichtiges, kommen wir zu den Eintrittskarten. Die preiswertesten Eintrittskarten kosten 13 Euro. Rund 3,8 Millionen Tickets werden zu einem Preis von umgerechnet rund 23 Euro oder weniger angeboten. Die günstigsten Eintrittskarten für die Eröffnungs- und Schlussfeiern werden 66 Euro kosten. Damit soll der heimischen Bevölkerung die Möglichkeit gegeben werden, sich die Eintrittskarten leisten zu können. Insgesamt stehen bei den Spielen rund 7,5 Millionen Karten für 717 Veranstaltungen in allen 28 Sportarten sowie die Eröffnung und die Schlusszeremonien zur Verfügung. E não poderíamos deixar também de informar sobre os preços. Ficarão mais ou menos em R$45, 13 euros. A entrada para assistir os jogos. Isso é para que a maioria das pessoas tenha a possibilidade de entrar. E na abertura e no término da Olimpíada, será mais ou menos na faixa de 200 euros. Hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturprogramm in Deutsch und Portugiesisch, Stile 96.0. Am Mikrofon Ortrun Gutke. Aqui é a Rádio Mama Terra 96.0 Hamburgo, Marcos Romão aqui no microfone e vamos seguir com uma boa música depois de tanta informação. Zeca Timba é o nosso cantor especial desse programa, cantor e compositor de 70 anos de idade aqui da cidade de Niterói. Vamos escutar Zeca Timba, que é um grande parceiro do Martinho da Vila. Nesta música de Zeca Timba com Martinho da Vila, escutaremos Bandeira da Fé. Ja, und machen wir jetzt mal erstmal eine kleine Pause nach diesen vielen Fakten über die Olympiade 2016 hier in Rio. Für die heutige Sendung haben wir uns für den Musiker Zeca Timba entschieden. Zeca Timba kommt auch aus Niterói, lebt in Niterói und er ist einer der großartigsten Sambistas, die ich je gehört habe. Das erste Stück heißt Bandeira da Fé. Levantar a bandeira da fé, não esmoreçam e fiquem de pé, pra mostrar que há força no amor. Vamos nos unir, que eu sei que há jeito, e mostrar que nós temos direito, pelo menos a composição. Se não um dia, por qualquer pretexto, nos botam cabresto e nos dão ração. Se não um dia, por qualquer pretexto, nos botam cabresto e nos dão ração. Pra lutar pelos nossos direitos, temos que organizar o mutirão. Abrir o nosso peito contra a lei do circo e pão, e ao mesmo tempo cantar samba. Aba, curte, só assim tem validade, minha gente. Força no amor, vamos a jeito e mostrar que nós temos direito, pelo menos a composição. Se não um dia, por qualquer pretexto, nos botam cabresto e nos dão ração. Se não um dia, por qualquer pretexto, nos botam cabresto e nos dão ração. Pra lutar pelos nossos direitos, temos que organizar um mutirão e abrir o nosso peito contra a lei do circo e pão. E ao mesmo tempo canta samba. Acabamos de escutar Bandeira da Fé com Zé Catimba e Martinho da Vila, Rádio Mamaterra 96.0 Hamburgo, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro. Rádio Mamaterra, ein Kulturprogramm in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0 am Mikrofon, Ortrun Gutke. Romau, Zé Catimba, kannst du etwas mehr über diesen wunderbaren Musiker erzählen? Zé Catimba is a musica de São Ubersipsis Jahrhaut, lebt hier in Niterói, Rio de Janeiro, Bundesstaat, und hatte eine besondere Art zu spielen, die hat beeinflusst viele Musiker in Brasilien. Martinho da Vila ist eine Hauptperson, die hat beeinflusst mit seiner Art zu spielen, seine Art ganz sanft Samba zu spielt. Zé Catimba ist eine Marke von Brasilien. Er ist nicht so bekannt, weil seine Musik sind so gut und so viele Leute spielen seine Musik, die man weiß nicht genau, wer ist der Mann hinter dieser Samba, dieser besondere Samba von Brasilien, die hat diese, das Wort in Portugies ist Malemolência. Ist diese sanfte Art zu spielen, aber tiefe und mit viel Bedeutung in politischer Ebene, in Bezug auf Freiheit, auf Gleichheit, auf Kampf gegen Diskriminierung. Então, estava aqui falando com o Ortrun sobre o Zé Catimba. Zé Catimba, ele tem algo muito especial, que é trazer a malemolência dele no samba e ter uma profundidade muito grande na hora que ele fala sobre racismo, que ele fala de liberdade, que ele fala das necessidades do povo. Zeca Catimba realmente tem aquele pique que nós vemos no AGP, nós vemos no Martinho da Vila, nós vemos em vários músicos, escutamos em vários músicos o que ele fala. Agora, Zé Catimba não é tão conhecido feito as suas músicas. Rádio Mamaterra, ein Kulturprogramm in Deutsch und Portugiesisch, am Mikrofon Ortrun Gutke. Die Sendung könnt ihr auch zeitgleich über Livestream hören, und zwar über www.tidenet.de. Rádio Mamaterra 96.0 Hamburgo, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro. Este programa pode ser escutado ao mesmo tempo na www.tidnet.de. E falando de Zé Catimba, para o ouvinte nosso que ainda não sabe qual é a história do Zé Catimba, vamos tocar a música que ele compôs com Alceu Maia, que é Tá Delícia, Tá Gostoso. Aí vocês saberão exatamente de quem nós estamos falando. Ja, und spielen wir gleich noch ein weiteres Stück von Zekatimba ein, und zwar gemeinsam mit Zekatimba e ao seu Maia. Tá delícia, tá gostoso. Apaixonei por seu beijo, sem você eu nada sou. Me apaixonei por seu beijo, sem você eu nada sou. Vai, Davi! Vem me salvar, boca burra. Tô morrendo de amar. Vem fazer amor bonito. Vem pra se deliciar. Você é fêmea no cio. Deixa seu macho dengoso. Quando diz no meu ouvido, tá delícia, tá gostoso. Tá, tá, tá, tá delícia, tá gostoso. Tá, tá, tá, tá delícia, tá gostoso. Tá, tá, tá, tá, tá delícia, tá gostoso. Salvar boca a boca, tô morrendo de amar. Vem fazer amor bonito, vem pra se deliciar. Você é fêmea no cio, deixa seu macho teimoso. Quando diz no meu ouvido, tá delícia, tá gostoso. Acabamos de escutar Tá Delícia, Tá Gostoso, de Zekatimba e Alceu Maia. Rádio Mamaterra 96.0 Hamburgo, aquele programa em português e alemão. No microfone, Marcos Romão. Und die deutsche Stimme, Ortrun Gutke. Unser heutiges Thema ist die Olympiade 2016 in Rio de Janeiro. Und wir haben schon ein paar Fakten gegeben, wie viel teilnehmen, wie viel, in welchen Stadien gespielt wird. Fußball wird auch gespielt in 7, 6 verschiedenen Städten in ganz Brasilien. Kommen wir jetzt zu einem ganz anderen Thema, was ein bisschen komplizierter ist. Umgerechnet 12,5 Milliarden Euro veranschlagte im August 2014 der Bürgermeister von Rio de Janeiro, Eduardo Paes, für die Olympiade und deutete zugleich an, dass dies eine vorläufige Zahl sei. Mehrausgaben sind also zu erwarten. Ein Drittel davon fließen in Infrastrukturmaßnahmen. Dazu zählt der Ausbau der U-Bahn in das abseits gelegene Stadtviertel Barra da Tijuca, wo das Olympiazentrum eingerichtet werden soll. Obendrein werden weitere Schnellbusstraßen eingerichtet, die den äußerst massiven Verkehr in der Stadt entlasten sollen. Für den Neu- und Ausbau von Sportstätten sind gut 2 Milliarden Euro eingeplant. Rio profitiert davon, dass es 2007 bereits die Paraamerikanischen Spiele ausgerichtet hat. Viele der damals genutzten Sportanlagen mussten nur reformiert und auf den neuesten Stand gebracht werden. Dazu zählen das Leichtathletikstadion Eugenião sowie diverse Spielstätten in Barra. É claro, minha gente, que toda esta Olimpíada custa dinheiro. O prefeito da cidade, Eduardo Paes, declarou em 2014 que ele calcula que serão mais ou menos 45 milhões de euros o gasto da Olimpíada. Claro que ele está falando de cálculos ainda não fechados para que esta Olimpíada aconteça da melhor forma. 2/3 deste dinheiro será colocado em infraestrutura para a construção da BRT, da na área para Barra. E claro que a questão do transporte é fundamental para que aconteça. A cidade do Rio de Janeiro irá ter bastante lucro com esta Olimpíada, no sentido da infraestrutura que está sendo estabelecida. Es gibt noch mehr Investitionen, und zwar in den brasilianischen Spitzensport. In London haben die brasilianischen Athleten 17 Medaillen geholt. Für Rio gibt es ein anderes Ziel, nämlich 30 Medaillen wollen sie holen. Und das Ziel ist es, im Medaillenspiegel unter den besten 10 zu kommen. Dafür wurden rund 40 ausländische Trainer engagiert. Zudem sollen Medaillenprämien in Aussicht gestellt werden. Knapp 500 Millionen Euro soll in die Spitzensportler investiert werden. Eine Verdoppelung des Etats für London, sagte der sportliche Direktor beim brasilianischen Olympischen Komitee, Marcos Vinicius Freire. É claro que também vai ter o investimento na área do atleta, o investimento humano. E o Brasil pretende dobrar o número de medalhas que teve em Londres na última Olimpíada. O Brasil teve 17 medalhas na época e pretende chegar a 30 medalhas. Para isto, está fazendo um investimento de cerca de R$1,5 bilhão para que preparem com 40 treinadores que eles trouxeram de todo o mundo para que preparem todos esses jovens atletas para que consigam mais medalhas. É um sonho, é um investimento, é uma luta do Brasil inteiro para chegar a 30 Medaillen. Romau, aber belassen wir es erstmal bei den einfachen Fakten. Gerade was die Finanzierung der Olympiade betrifft, so gibt es da wenig eindeutige Äußerungen. Gleich aus Brasilien kommt nicht allzu viel Information und auch aus Europa. Nirgendwo kann man wirklich gut definitiv nachlesen, was eigentlich so diese Olympiade ungefähr kosten werden könnte. Aber weißt du, es gibt ja noch 473 Tage und bis dahin könnte sich möglicherweise ja noch einiges ändern, dass vielleicht dem brasilianischen Volk eventuell ja noch der Finanzplan offengelegt wird, womit das brasilianische Volk zu rechnen hat. Was meinst du? Ja, hast du recht, Ortrum, weil die Bevölkerung eigentlich redet gar nichts im Moment in Brasilien über diese Olympiade. Man kann gar nichts hören auf den Straßen, man spricht nicht darüber, außer über die Bucht von Rio de Janeiro, diese Momente sehr schmutziger, aber die Bevölkerung redet nicht so viel über die Olympiade. Und hauptsächlich reden nicht so viel über die Investitionen. Bei einem Moment in Brasilien, man redet viel und man hört viel über die Skandal in Bezug auf Geld. Ich glaube, dass die Bevölkerung ist mit der Nase voll über diese Geschichte von Investitionen in Brasilien. Aber ich hoffe, dass das verändert sich. Wie gesagt, es gibt noch 473 Tage, da kann sich ja möglicherweise noch einiges ändern. Exatamente, eu estava aqui comentando com o Ortrum que a todo esse tema sobre os investimentos que estão sendo feitos não estão sendo conversados aqui no Brasil, no meio da rua não se fala disso. Parece-me que as pessoas não estão ainda muito ligadas com a Olimpíada, a não ser, e talvez seja o caso de que esses escândalos todos que envolvem tantos bilhões, tanto dinheiro, as pessoas não queiram, nesse momento pelo menos, saber mais sobre essa Olimpíada. Estão quietas, não é o mesmo caso de 2014 com a Copa do Mundo. As pessoas estão quietas e mais ou menos aguardando o que vai se passar. E faltam mais de 400 dias, 483 dias, o Ortrum falou, para que esta Olimpíada aconteça, e pode ser que até lá mude o espírito da população em relação a essa Copa, a esta Olimpíada de 2016. Ja, eine Sache ist ganz wichtig noch zu sagen. Die Leute aus Rio de Janeiro, die leiden natürlich enorm unter dem Bau der U-Bahn. Die ganzen Bauarbeiten, die auch den Porto, den neuen Hafen Porto Maravillosa mit einbeziehen. Wir haben es selber erlebt, es ist absolut ein Chaos und man rechnet eigentlich mit der doppelten Zeit, die man benötigt, von hier zu einem anderen Punkt, von hier nach da zu kommen. Ja, und natürlich Baulärm, Baustaub und Umleitungen ohne Ende, die überhaupt nicht ausgeschildert sind. Und manchmal endet man wirklich im Nirvana. Exatamente, Ortrum, você falou certo. No momento, como é que a população do Rio de Janeiro vai falar sobre essa Olimpíada se está mais preocupada em ultrapassar as barreiras das construções e das obras que estão tendo nas ruas da cidade? Porque está uma loucura. Muitas vezes você leva 2-3 horas a mais para chegar num lugar no Rio de Janeiro e quando chega naquele lugar, aquele lugar não existe mais porque acabou de ser derrubado. Então, esta... O Rio de Janeiro agora fala é de buraco e talvez quando essas obras estiverem prontas possam falar de esporte. Hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0. Am Mikrofon Ortrum Gutke. Você está na Rádio Mama Terra 96.0 Hamburgo, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro. Neste programa que estamos falando da Olimpíada, estamos também aproveitando para falar do nosso querido Zé Catimba, aqui da cidade de Niterói, e contar um pouco da música dele, inclusive ligar a música dele ao nome Zé Catimba. E Zé Catimba, um sambista que fala de política de uma forma sutil. Zé Catimba, um músico que faz músicas para escola de samba, mas ao mesmo tempo tem uma sutileza amorosa, um carinho amoroso que nós vamos escutar agora com a música Gata Selvagem, que ele compôs com Zé Catimba e Roque Ferreira. Gata Selvagem agora, a música que vocês vão escutar. Und ihr hört jetzt Zé Catimba noch einmal. Zé Catimba ist ein exzellenter Musiker aus Niterói. Er ist Sambista, er schreibt für Samba-Schulen Musik und seine Texte sind unglaublich subtil, feinfühlig in Bezug auch auf Situationen, was Politik und das Volk betrifft, und hat auch eine ganz große Herzenswärme, sich auszudrücken. Ja, und ganz besonders mit dieser Musik, die heißt Wilde Katz, Eridube, liebe Mahe, ne? Es singt und wenn man hört, man hat gute Erinnerung über gute Liebegeschichte. Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0. Paz é a guerra. O nosso amor é a luz, iluminando as trevas. Se eu me dou por inteiro, você se entrega. Eu no seu colo me calo, o desejo me pega. O cheiro do seu corpo passado me deixa muito mais apaixonado. O cheiro do seu corpo excitado me deixa muito mais apaixonado. Sensual gata selvagem, me lambe como uma cria, me perder na sua mata virgem. Era tudo que eu queria. Sensual gata selvagem, me lambe como uma cria, me perder na sua mata virgem. Era tudo que eu queria. Aprendi com você que fazer por fazer não dá bom resultado. Marca ponto é o momento do encanto, de encontro marcado. Exorcizar os demônios, juntar os hormônios na mão que afaga. Você me ensinou que amor com amor se paga. Sensual gata selvagem, me lame como uma cria, me prender na sua mata virgem. Era tudo que eu queria. Sensual gata selvagem, me lambe como uma cria, me perder na sua mata virgem, era tudo que eu queria. Você me encanta e seduz, é a paz, é a guerra. O nosso amor é a luz, iluminando as trevas. Se eu me dou por inteiro, você se entrega. Apaixonado. O cheiro do seu corpo excitado me deixa muito mais apaixonado. Sensual gata selvagem, me lambe como uma cria, me perder na sua mata virgem. Era tudo que eu queria. Sensual gata selvagem, me lambe como na sua mata virgem. Era tudo que eu queria. Aprendi com você que fazer por fazer não dá bom resultado. O que marca ponto é o momento do encanto, de encontro marcado. Exorcizar os demônios, juntar os hormônios na mão que afaga. Você me ensinou que amor com amor se paga. Sensual gata selvagem, me lame como uma cria, me perder na sua mata virgem, era tudo que eu queria. Sensual gata selvagem, me lame como uma cria, me perder na sua mata virgem, era tudo que eu queria. Sensual gata selvagem, mata virgem, era tudo que eu queria. Vocês acabaram de escutar Gata Selvagem, de Zé Catimba e Roque Ferreira, na Rádio Mamaterra 96.0 Hamburgo, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro. Radio Mamaterra, ein Kulturprogramm in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0, am Mikrofon Ortrun Gutke. Unsere Sendung wird direkt aus Brasilien gesendet und ist auch zeitgleich zu hören über www.tidenet.de. Este programa pode ser sempre escutado ao mesmo tempo na www.tidenet.de. Radio Mamaterra, ein Kulturprogramm in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0, am Mikrofon Ortrun Gutke. Você está na Rádio Mamaterra 96.0 Hamburgo, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro, falando sobre Zé Catimba e sobre as Olimpíadas de 2016. Ja, wir haben bisher gesprochen über den Musiker Zé Catimba, aus Niterói und über die Olympiade 2016 in Rio de Janeiro. Und das ist natürlich für Niterói, in der Stadt, in der wir wohnen, sehr ehrenhaft, dass in der Schlagzeile am Samstag in der Zeitung von Niterói stand: Niterói auf dem Weg zur Olympiade. Das hat uns doch sehr, sehr gefreut und wir waren natürlich total aufgeregt. Warum ist Niterói auf dem Weg zur Olympiade? Und wir haben es ganz schnell herausgefunden, nämlich Segeln, Badminton und das Schwimmen vom Triathlon, das wird in Niterói stattfinden. Und das hat auch seinen ganz speziellen Grund. Niterói liegt als erstes mal an der Guanabara-Bucht. Das ist ein offensichtlich klarer und geografischer Vorzug. Und traditionell gibt es viele kleinere und große bekannte Segelclubs hier in Niterói. Das war schon mal eine gute Voraussetzung, um die Segler hierher zu kriegen. É isso aí, Ortron. E por que Niterói? Por que que nós estamos falando da Olimpíada, de Zé Catimba, nesse programa que é feito entre Niterói e Hamburgo? Zé Catimba é de Niterói e os jornais de hoje estão falando também que Niterói já está a caminho da Olimpíada. E não é por coincidência, nós não estamos falando aqui só porque é a nossa cidade. Estamos falando porque Niterói tem vários clubes de remo, tem vários clubes de navegação e aqui será o local, será desse lado da Bahia que terão as competições aquáticas em relação à navegação. E Niterói está na parada, vai ter também badminton e vai ter, que mais, o que vai ter, Ortrun, que você maratona falou aí? Maratona aquática. E a maratona, o triatlon será em Niterói. Imagina os campeões aqui de Niterói. Claro que vem gente do mundo inteiro, mas Niterói vai arrebentar a boca do balão porque a cidade já está começando a ser tomada. Porque está vindo alemão, russo, chinês, português, moçambicano, africano, de todos os países que estão nessa disputa. Estão visitando a cidade já há uma semana para ver como é que está o vento, para ver como é que está o ar, para ver se a Bahia está limpa, se está suja, se dá para nadar na praia de Caraí. A cidade está virando uma cidade olímpica. E uma cidade pequena, com 500 mil habitantes, dá para ver os atletas. Não é feito o Rio de Janeiro, que o pessoal se perde e não consegue chegar na praia por conta do trânsito. Aqui não, aqui a pé dá para chegar na praia. E eu creio que por isso que os alemães estão gostando de vir para a cidade. Porque quando o ônibus está engarrafado, ele desce do ônibus e vai a pé para a praia, fica mais até, mais bem treinado fisicamente. Niterói tem essa vantagem. No engarrafamento a gente desce do ônibus e vai a pé. Also, liebe Zuhörer, ihr habt ganz klar verstanden, dass Romão gerade ganz viel wunderbare Werbung für seine Stadt Niterói gemacht hat. Es ist wirklich wahr. Also, es sind bereits viele Athleten sind hier, haben Niterói schon bereits besucht, gerade Segler. Und Sie haben alle gesagt, dass Sie diese Stadt sehr gut finden, die Voraussetzungen, die Bedingungen hier vor Ort, die Windverhältnisse und einiges mehr, auch das Equipment, die Plätze, wo man trainieren kann und die Herzlichkeit, vor allem die Gastfreundschaft, die Sie hier, mit der Sie hier empfangen worden sind, hat Ihnen sehr gut gefallen. Also, und jetzt ist Niterói wirklich im Aufwind, touristisch betrachtet, das Ganze noch ein bisschen hochzuschaukeln, ein bisschen mehr Marketing zu machen, noch ein bisschen hier und dort auszubessern. Aber ich denke, Niterói ist schon auf dem richtigen und wichtigen Weg. Es gibt nur eine einzige Sache, die wirklich Niterói und überhaupt der ganzen Olympiade ziemlich quer im Magen liegt. Und das ist die Situation, die Sauberkeit der Guanabara-Bucht. Und das ist wirklich unverhältnismäßig schlimm. Olympia schlittert ins nächste Umwelt- und Gesundheitsdesaster, so steht es in der Zeit. Und zwar ist es ein Artikel von März 2014. Die Überschrift heißt: Rio schwimmt in der Scheiße. Das ist außergewöhnlich von der Zeit, vom Zeitmagazin, dass sie so dieses Wort verwenden. Aber es ist in der Tat wahr, wir Le Romau und ich leben hier in Niterói und wir sehen, wie es um die Guanabara-Bucht bestellt ist. Also die Verschmutzung mit Fäkalien liegt beim fast 80-fachen des brasilianischen Grenzwertes. Trotzdem soll hier ein großer Teil der Wassersportwettbewerbe der Olympischen Spiele 2006 stattfinden. Es ist geplant, sind einmal 8 Kläranlagen. Eine davon funktioniert bisher wirklich richtig gut. Das ist zu wenig. Und es wird unendlich viel Müll, Plastikmüll und sogar richtig große Teile wie Sofas, Fahrräder und sonstiges in der Guanabara-Bucht gefunden. Und es ist nicht ganz ungefährlich für die Segler, weil sich vieles verklemmt in den Rudern und überhaupt in den Booten, um Unfälle zu provozieren. É isso aí, Ortrun. Feito, eu tava falando e Ortrun colocou muito bem. Estamos animados com, aqui em Niterói, com a Olimpíada, mas também estamos muito preocupados com o que ainda vão fazer nos próximos 400 dias. Porque nos jornais europeus nós temos lido que, inclusive, que a situação está muito grave na Baía de Guanabara. Apesar de termos uma vista maravilhosa, a Baía de Guanabara está muito suja. Inclusive, um jornal alemão, Fats, que é um jornal bastante, bastante renomado, ele coloca a palavra terrível, que é dizer que o Rio de Janeiro, a Baía de Guanabara, está nadando na merda. Isso é raro se escrever esse tipo de coisa nesse jornal na Alemanha, mas é um alerta para toda a cidade e para que realmente façam de tudo para limpar essa baía. A Olimpíada está em jogo pela própria situação da Baía de Guanabara. Quando 8 equipamentos que deveriam já estar prontos para a limpeza, para a clarificação da água da Guanabara, não estão prontos e não vão ficar prontos, que encontrem soluções o mais rápido possível para que a Baía de Guanabara esteja limpa para receber todos esses esportistas e para que o mundo veja que nós não só somos bonitos, como também cheiramos bem. Rádio Mama Terra, um Kulturprogramm em Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0. Das war's für heute mit unserer April-Ausgabe. Ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, Romau, für unsere Zusammenarbeit. Ich verabschiede mich von euch und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal in einem Monat, am 3. Samstag im Monat, 16 bis 17 Uhr, Tide 96.0. Und tschüss! E nos despedimos da Rádio Mama Terra, Marcos Romão, a voz brasileira do programa. Até a próxima vez e vamos escutando Martin Sererê, com Zé Catimba e Gibi, um grande músico também de Niterói. Até a próxima, até o próximo mês. Grande destino reservaram pra você. Fala, Martin Sererê. Fala, la, la, la, uê. Fala, Martin Sererê. Fala, la, la, la, uê. Fala, Martin Sererê. Fala, Zeca. Tudo era tio, índio teu, a terra grande. O negro trouxe a noite na cor. O branco, a galhardia, e todos traziam amor. Tinha um encontro marcado pra fazer uma nação. E o Brasil cresceu tanto que virou interjeição. Lá, lá, lá, lá, lá, uê. Fala, Martin Sererê. Lá, lá, lá, lá, uê. Fala, Martin Sererê. Pra frente a evoluir, laiá, laiá, milhões de gigantes a construir, laiá, laiá, laiá, gigante pra frente a evoluir, laiá, laiá, milhões de gigantes a construir. Vem cá, Brasil, deixa eu ler a sua mão, menino, que grande destino. reservaram pra você. Fala, Martim Sererê. A noite na cor, o branco a galardia, e todos traziam amor. Tinha um encontro marcado pra fazer uma nação, e o Brasil cresceu tanto que virou interjeição. Lá, lá, lá, lá, lá, lá. De frente pra frente a evoluir. Milhões de gigantes a construir. Um dos sambas mais lindos da história em São Enredo do Brasil. A Neuza Cativa, pela trilha Fulinense, novela Madeira 2. Eita, é bobão. Fala, Martin Sererê. Lá, lá, lá, lá, lá. Fazer mais viver nossa hora. você será minha mulher. Lindo é a busca da felicidade, sem preconceito de idade, sem preconceito de cor. Quero, quero, quero, quero teu amor. Ser domado como escravo, ser tratado de senhor. Te caçar e ser a caça, feito a caça e o caçador. Nossos corpos se entregando, isso é lindo, é amor. Corpos se entregando, isso é lindo, é amor.